gente inventa opostos e crises inimigos. E os truques que nos unem nos justificam os vícios. Já foi tempo de achar respostas, tentando.